Era o quinto dia da criação. Quase tudo estava pronto. E naquela noite, Deus se reuniu com Ele mesmo e conversou, conforme a gente lê aqui em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem e a mulher com todos os atributos divinos, de inteligência, força, e faltava apenas uma coisa para que o homem e a mulher tivessem um motivo para viver. Deus disse: vou colocar no homem e na mulher o desejo de alcançar uma coisa na vida, para que por toda a sua vida persiga este objetivo, para que os seus dias não sejam tediosos nem enfadonhos. Vou colocar algo para o homem e a mulher procurarem, a fim de encontrarem. Então Deus, conversando com Ele mesmo, disse: vou colocar como objetivo máximo do homem e da mulher encontrar a felicidade. E Deus pensou: onde poderemos colocar a felicidade para que o homem e a mulher sintam vontade de alcançá-la? E Deus disse consigo mesmo: colocarei no alto da montanha. Mas pensou mais um pouquinho, conversou com Ele mesmo e disse: no alto da montanha vai ficar difícil, porque algumas montanhas têm temperatura abaixo de zero. Algumas montanhas são dificílimas de serem escaladas. E mesmo com toda a criatividade e invenção humana, muitos não conseguirão escalar a montanha. Então, não, na montanha não. E Deus, conversando com Ele mesmo, disse: já sei, colocarei a felicidade no fundo do mar, para que o homem possa buscá-la. Mas o próprio Deus disse para si mesmo, conversando ali com a Santíssima Trindade, Deus falou: no fundo do mar não. A humanidade vai demorar muito para criar o submarino e equipamentos de mergulho, e não serão todas as pessoas que aprenderão a nadar. Então, no fundo do mar não, porque muitas pessoas não encontrarão a felicidade. E Deus pensou: já sei, vou colocar a felicidade no espaço. Mas refletiu um pouquinho mais e disse para si mesmo: os homens demorarão muito a criarem os foguetes, as naves espaciais, e não serão todas as pessoas que terão recursos para fazer uma viagem intergaláctica, e demorarão demais a alcançar a felicidade. Não, não, no espaço não. Então, Deus, confabulando com Ele mesmo, disse: já sei onde poderemos colocar a felicidade para que as pessoas corram atrás dela e, ao mesmo tempo, qualquer um possa encontrá-la. E Deus disse: vamos colocar a felicidade dentro do homem e dentro da mulher. E ficará ali, tão próxima, que nenhuma pessoa terá qualquer dificuldade para encontrá-la. Você está ouvindo esta ilustração? Você que está em busca da felicidade, preste atenção. Deus te criou semelhante a Ele, com capacidade, força, inteligência, com livre-arbítrio, com raciocínio, para procurar a felicidade. E você a tem buscado de uma tal maneira, mas às vezes se sente impotente para alcançá-la. Parece que a felicidade está tão longe. Mas, primeiro, saiba disso: você é uma cópia de Deus. No livro de Salmos, no capítulo 82, versículo 6, está escrito: Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. E o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele chegou a citar este mesmo Salmo para dizer, e você encontra isso registrado no Evangelho de João, capítulo 10, 34, respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então Jesus está afirmando que nós somos mini-deuses, que nós somos deuses, porque fomos criados à imagem do Deus Todo-Poderoso e somos cópias do Senhor Jesus. Como cristãos, nós temos semelhança com Ele, nós temos poder como Ele e podemos fazer coisas extraordinárias como o próprio Deus e o Senhor Jesus faz. Então, em primeiro lugar, você pode, você consegue, é só querer, é só buscar. Mas você anda iludido sobre o lugar em que a felicidade está escondida. Você pensa, se eu conseguir uma bela casa, uma linda mansão com piscina, com cascata, com cachoeira, com quadra de tênis, com campo de futebol, com muito jardim, então eu serei feliz. Mas, meu amigo e minha amiga, com teu esforço você pode conseguir até uma linda mansão, e é bom que você tente isso e se esforce para isso. Mas o teu esforço não vai garantir que você vai conseguir um lar. Talvez você diga, se eu conseguir me esforçar e comprar um carro zero importado, então eu serei feliz. Mas você vai perceber que a aquisição daquele bem, por mais desejado que ele foi, não te trouxe a felicidade. Você poderá, com teu esforço, até conseguir lindas mulheres ou lindos homens, mas isso não garante que você terá o amor e a felicidade. Porque a felicidade não consiste naquilo que você possui e não está num lugar distante para que você tenha que procurá-la. Porque se assim fosse, ninguém ou apenas uma minoria conseguiria achá-la. Mas a felicidade está aí, dentro de você, dentro do teu coração. Quando o Senhor Jesus falou sobre a plena realização do ser humano, ele disse: Vocês estão procurando o reino de Deus aqui e ali, mas o reino de Deus não vem até vós com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Tudo que você precisa para ser feliz está aí, dentro do teu coração. Mas se o teu coração for vazio, então você também será uma pessoa vazia, a tua boca será vazia, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o teu coração está cheio de amargura, como a tua vida é triste. Mas do lado de fora do teu coração, há alguém batendo agora e dizendo: Posso entrar? Se alguém ouvir a minha voz, disse Jesus, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você agora se voltar para dentro do teu coração e compreender que exatamente neste momento o Espírito Santo está batendo, querendo entrar com toda a glória e poder do Senhor Jesus. E se você ouvir esta voz e abrir o teu coração e Jesus entrar na tua vida, então você será a pessoa mais feliz de toda a terra.